ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Bom Dia Antena Web. Terça-feira, dia 15 de março de 2016. Nós hoje estamos um tanto ao canto de luto pela morte do Nicolau Brainer, mas a vida continua e nós vamos encará-la com o maior sorriso possível, porque é dessa forma que a vida tem que ser levada, mesmo quando nos deparamos com, enfim, as adversidades do costume. Algumas não são do costume, propriamente são surpresas, como esta que ontem tivemos a oportunidade de vivenciar, pudéramos não a ter tido, mas enfim, já que aconteceu, que isto sirva para lembrar que a vida é um bem demasiado precioso. Se é daquelas pessoas que está chateada com alguém neste momento, por exemplo, não é? Porque, bom, assim aconteceu. Chateou-se com alguém, a vida voltou-vos as costas. Tratem de voltarem a virar-se frente a frente e a resolverem as adversidades antes que seja irremediável. É o que eu vos deixo para a lição para hoje, numa altura em que já vamos iniciar a primeira música de hoje. Afonso Dias traz-nos O Que Vale a Pena e também vamos depois ficar com a música dos Virgem Suta, Linhas Cruzadas. Ouvinte, tenham um bom dia com a Rádio Antena Web e o Bom Dia Antena Web. O que vale a pena é estar contigo, bebendo os labirintos da cidade. O que vale a pena é ser o trigo no forno onde se cose a liberdade. O que vale a pena é o navio que galga a tempestade da maré. O que vale a pena é o desafio de olhar de frente à fome e estar de pé. Acorda em mim o sabor do teu sal, derrama em mim o sabor do teu mel. Abraça em mim este vento a soprar, este sol a raiar. Vem cantar, que a sangria vai estancar, a alegria vai nascer, a canção vai rebentar. E vale a pena ir contra a corrente, se queres que tudo corra sem porquês, e beber o caldo com esta gente que sonha e luta e ama em português. O que vale a pena é o teu olhar, beijando a pele macia deste mundo. O olhar que chora de alegria e leva esta revolta até ao fundo. Acorda em mim o sabor do teu sal, derrama em mim o sabor do teu mel. Abraça em mim este vento a soprar, este sol a raiar. Vem cantar, que a sangria vai estancar, a alegria vai nascer, a canção vai rebentar. Que a sangria vai estancar, a alegria vai nascer, a canção vai rebentar. Reajo a esse incómodo olhar, nem quero acreditar que vem na minha direção. Há dias que estou a reparar, nem queres disfarçar, roubas a minha atenção. Aprecio o teu dom de tornar, não clico o meu falar, numa total confusão. Confesso que só de imaginar que te vou encontrar me sobe a boca ao coração. E falas de ti, falas do tempo, prolongas o momento de um simples cumprimentar. Falas do dia, falas da noite, nem sei que responda, perdido no teu olhar. É certo que sempre ouvi dizer que do querer ao fazer vai um enorme esticão. Mas haverá quem possa negar que querer é poder e o nunca é uma invenção. Bem sei que este nosso cruzar pode até nem passar de um capricho sem valor. Mas por que raio hei de evitar se esse teu ar me trouxe ao sangue calor? E falas de ti, falas do tempo, prolongas um momento de um simples cumprimentar. Falas do dia, falas da noite, nem sei que responda. E falas de ti, falas do tempo, prolongas um momento de um simples cumprimentar. Falas do dia, falas da noite, nem sei que responda, perdido no teu olhar. Olá, olá ouvintes, tudo bem desde instantes? Bom, depois deste momento musical, o que vale a pena do Afonso Dias e também Linhas Cruzadas dos Virgem Suta, vamos desde já ao Minuto de Saúde, que é aliás um dos motivos de importância, vamos chamar assim, aliás todos eles são, mas este eu destaco em particular porque se trata de uma questão de saúde. Vamos depois ficar com o Fausto, não é? Ele que nos traz uma música que basicamente me traz algumas saudades. E não é tanto da música, é mais do próprio artista, que é o Fausto. Eu tenho saudades do Fausto porquê? Porque o Fausto Bordalo Dias, portanto, não é? Ele cantou. Bom, cantou muito bem, realmente cantou, mas já foi tempo. Infelizmente já não é aquilo que era antes e, portanto, deixa-nos essa saudade. Mas pronto. Daqui a pouco vamos ter Guia dos Astros, como é habitual nestas alturas. Vamos ter Guia dos Astros daqui a um bocadinho então, para que possam ficar a saber o que é que vos reserva a astrologia. Com a Jane de Paula. Para já então, o Minuto Saúde, logo depois Fausto, o Fausto Bordalo Dias, que nos traz Para o que der e vier, música que também dá nome ao álbum. Para já então, o Minuto Saúde. Bem-vindos ao Minuto Saúde. O Minuto Saúde foi falar com o professor Daniel Serrão. Professor Daniel Serrão, e relativamente à clonagem humana? Argumentos biológicos não estão ainda completamente demonstrados, mas eu posso lhe dizer o que é que há feito em investigação científica. Também nunca se vão fazer nos primatas. O macaco nunca se conseguiu. Tentou-se já várias vezes. Começa a maior parte da volta logo. Outros desenvolvem-se ali um mês ou dois e depois é uma monstruosidade cheia de defeitos genéticos e não se desenvolve. Porque falta uma espécie de coordenador do desenvolvimento. O desenvolvimento a partir do embrião é um desenvolvimento que faz-se a partir da libertação da informação genética em que a cascata não pode ser libertada toda de uma vez. Se for libertada toda de uma vez, está uma salganhada de órgãos. Não é? Em vez de os órgãos estarem no sítio certo e tal, aparecem os órgãos, mas todos, como nos tumores do ovário, às vezes acontece isso. Bem, então, parece, é quase seguro, que a informação para este desenvolvimento ordenado em cascata do embrião, essa informação genética só existe no núcleo do ovócito. Só no núcleo do ovócito é que depois da fecundação esse gene é ativado e então o embrião vai desenvolver-se como deve ser. Ora a hora, não vai começar a fazer o cérebro ao fim de 5 minutos. O cérebro só aparece ao fim da terceira semana, percebe? E outros órgãos, cada órgão tem o seu timing para aparecer. E é esse gene regulador que vai libertando a informação. Para agora faz-se cérebro, depois faz-se pulmão, depois faz-se esófago, depois faz-se fígado, etc. Como na clonagem o núcleo do ovócito é deitado fora e põe-se lá o núcleo da célula do homem, da célula diploide, ou da célula de uma mulher, tanto faz. É a mesma coisa, porque só existe no ovócito, não é? Não é todas as células da mulher. A mulher, a clonagem pode-se fazer tanto com uma célula de um homem como uma célula de uma mulher. Embora seja sempre preciso o ovócito sem núcleo. Tira-se o núcleo e põe-se lá o núcleo de uma célula somática. E esse é o que se vai desenvolver. Esse núcleo não tem esta informação genética. Tem informação para se dividir, divide-se em 2, em 4, em 8, em 6, mas não, o desenvolvimento não é ordenado, não é controlado. De maneira que produziria um aborto, como aconteceu com os primatas. Uma monstruosidade que morre espontaneamente, é abortado e tal. Portanto, essa é a minha convicção. Mesmo assim, prefiro que ninguém experimente nunca. Há quem tivesse dito que fez, mas não há prova nenhuma de que ninguém jamais tenha tido o atrevimento de fazer isso. Acompanhe este projeto em espetada entre a noite e a madrugada. Tenho braço deitado entre o prefeito enjeitado e canhão apontado para qualquer lado enfiolado. Venha lá quem quiser, estou para o que der e vier. Manhã mal acordado, de noite pouco ensunado, para a aventura que teço encontro do avesso. Na terra do perder, Deus é dinheiro, dia bem ao ter. Seja homem ou mulher, estou para o que der e vier. Dia a dia num aperto, que mais parece um deserto. No descalabro do medo, mal se levanta um dedo. Aconteça o que acontecer, não temos nada a perder. Tendo que vier a dar, assim não podemos ficar. Hei de ser a barricada, arma de fogo despedida. Hei de ser ferro forjado, dia e noite amor calado. Hei de ser punho cerrado, de ternura docemente. E haja lá o que houver, estou para o que der e vier. E haja lá o que houver, estou para o que der e vier. E haja lá o que houver, estou para o que der e vier. Thank you. De volta ao Litónio depois destes quatro temas, outro dos quais pertencente nem mais nem menos que ao Fausto Bordalo Dias. Música chama-se Para o que der e vier. Agora vamos seguindo com o Guia dos Astros e depois temos dose dupla. É verdade, temos aqui primeiro o Francisco. Ai, como é que ele se chama? Francisco Naia. Nunca passou aqui na antena, não é? Pelo menos comigo. Música chama-se A Cantilena do Rapaz Solteiro. Logo depois, vamos ficar com música de Paco Bandeira. Chama-se Passageiro de Canções. Mas para já, a Guia dos Astros com Jane de Paula. Horóscopo do dia, na voz de Jane de Paula. Guia dos Astros. Opa, olá, bom dia, hoje é terça-feira, morrendo de saudade. Está aí, Guia dos Astros, trazendo previsões já para você de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer de plantel. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Arianos, o pessoal da sua trupe pode estar precisando de uma injeção de ânimo. E hoje você tem energia de sobra para aquecer todas as turbinas. Duvidando? Aperte o start e ponha suas estratégias em ação. Acorde o vulcão adormecido dentro de você. Dica pra hoje. A 2, a coisa não está boa, tá? Mas vá à luta sem medo de ser feliz. Cor para hoje, laranja. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Taurinos, bom dia! Algo mudou, né? Mexeu com as suas águas. Algumas ondas ficaram maiores, mais fortes. Se você já percebeu a diferença de um dia para o outro, imagine quem está ao seu lado. Será difícil resistir ao turbilhão de emoções da fase. Dica para hoje, compartilhe todo o seu amor com quem navega no mesmo barco que você, é claro, né? Compra hoje, Rosa! Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Geminianos, diga a essa pessoa que gosta dela. Não pense que ela deve adivinhar os seus sentimentos. Não desanime em relação aos seus objetivos. A lua amplia possibilidades de negócios, lucros e bom trabalho. Dica para hoje, recompensas, elogios, vitalidade. Dia para comemorar mesmo e se entregar à relação, tá? Cor, a minha preferida, quem já sabe, amarelo. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Cancerianos, leve tudo esquematizado nos mínimos detalhes. Você pensou em cada passo e agora só falta esperar acontecer. Como assim esperar acontecer? Onde está a sua ousadia, hein? De que adianta tanta criatividade se é pra ficar só imaginando? Vá à luta, canceriano! Dica pra hoje, não se preocupe ousar na conquista. Não seria se precipitar não, tá? Você tem potencial. Ouse mais então. Cor pra hoje, o branco. Guia dos Astros, dá um time. Volta já pra falar pra você de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Aguenta aí, ó. Sua cor, seu número de sorte. Bati à porta, trus, trus, compus o laço, tirei o capuz. De lá perguntaram quem é, namoro-lhe a filha, chama-me Zé. Arrada, arrada, bem longe, filha, não levas, tens ordens de mão. Senhora da casa, que monja não sou, namoro-lhe a filha, por isso aqui estou. Namoro-lhe a filha, por isso aqui estou. Bati à porta, trus, trus, compus o laço, tirei o capuz. De lá perguntaram quem é, namoro-lhe a filha, chama-me Zé. Senhora da casa, maldoso não sou. Para ser honrado, meu pai me criou. Para ser honrado, meu pai me criou. Bati à porta, trus, trus, compus o laço, tirei o capuz. De lá perguntaram quem é. Namoro-lhe a filha, chamo-me Zé. Arrada, arrada, valeu-no, senhora. Filha, não leva cheira de suor. Senhora da casa, saber do suor. É de arar o campo até ao sol pôr. É de arar o campo até ao sol pôr. Bati à porta, trus, trus, compus o laço, tirei o capuz. De lá perguntaram quem é, namoro-lhe a filha, chamo-me Zé. Arreda, arreda, por aqui me fica, filha, não levas na prenda de rei. Senhora da casa, repara que eu valho, toda a fortuna que vale o trabalho. Toda a fortuna que vale o trabalho. Bati à porta, trus, trus, compus o laço, tirei o capuz. pus o laço, tirei o capuz. De lá perguntaram quem é. Namoro-lhe a filha, chamo-me Zé. Não dou minha filha por essa riqueza. Trabalho no campo, pois é da pobreza. Senhora da casa, não posso crer. Sua filha é livre, não é para vender. Sua filha é livre, não é para vender. Bati à porta, trus, trus. Compus o laço, tirei o capuz. De lá perguntaram quem é. Namoro-lhe a filha, chamo-me Zé. Não existe nada em mim para lá de mim, a não ser o que imagino com o olhar. Assim é fácil ver o que não estiver em mim, não está para mim em nenhum lugar. Tudo que sei foi com os olhos que aprendi. O pensamento apenas quis para julgar. Por isso, como nunca cheguei, consegui tudo o que sei a viajar sem sair daqui. E foi assim, amada, que corri o mundo, numa viagem sem bagagem e sem eu. Passageiro de canções além de tudo, e tudo aquilo que cantei aconteceu. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Oh mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Manda a vontade que me ata o leme e ao rei Dom João II. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Nada de mim há de ficar, por nada ser. Até o sol destes meus versos já se pôs. Assim é fácil de ver. O que não estiver em nós, não está para nós em lugar nenhum. Graças a Deus que sou assim e não ateu. E sei que a pedra não tem alma nem esperança. Por isso sou o Senhor de mim, porque Deus é Deus à minha semelhança. E eu sou eu. E foi assim, amada, que corri o mundo, viagem sem bagagem e sem eu. Fui passageiro de canções além de tudo, e tudo aquilo que cantei aconteceu. O poeta é um fingidor, finge tão completamente. Dizem que finge o homem que escreve. Senti, sinta quem lê. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. À parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Foi assim, amada, que corri o mundo, numa viagem sem bagagem e sem eu. Fui passageiro de canções além de tudo, e tudo aquilo que cantei aconteceu. No tempo em que festejava um dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. Não tenho ambições nem desejos. Ser poeta não é uma ambição minha, é a minha maneira de estar sozinho. O mais do que isto é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. esta música de Paco Bandeira e também a voz inconfundível de Vítor de Sousa, alguém que também é um dos grandes nomes do teatro, da representação, enfim. E que, enfim, sei lá, eu não tenho palavras, porque a verdade é esta: todos nós um dia vamos morrer, mais cedo ou mais cedo, mas quando isso acontece há sempre um certo impacto, por muito natural que seja. E eu posso dizer que não estou minimamente afetado com a morte do, portanto, do Nicolau Brainer. Não me afeta minimamente, porque isto ia acontecer mais tarde ou mais cedo, era uma inevitabilidade. Por muito que doa, por muito que possa até parecer frieza da minha parte, a verdade é que todos nós temos como maior certeza que a cada dia que passa temos garantidamente menos um para viver, e simultaneamente que mais tarde ou mais cedo, nem que seja desta forma, ou seja, uma paragem cardíaca, todos nós acabaremos por falecer um dia. E aquilo que resta, aquilo que eu digo que fica como impacto, é vermos que há uma geração de grandes artistas que está a desaparecer. Claro, também temos outros que estão a dar o seu contributo, não é? Sei lá, a Sara Matos, a Dalila Carmo, a Sofia Grilo também. E atenção, a Daniela Roy. E atenção que muitos destes artistas estão a fazer sucesso também lá fora, não são só aqui em Portugal, não é? Eu não falo só destes artistas que nós vemos nas novelas todos os dias, não, há alguns que estão realmente a despontar. O que faz de... acho que é as Reis, não é? O que faz de Henrique, agora na novela Coração de Ouro, que é também um grande senhor da representação. A Mariana Monteiro, claro que é assim, nasceram numa outra altura, terão que ter um trajeto diferente, não é? Mas enfim, quer dizer, e não há, reparem que de todos estes artistas que nós temos, não é? Todos estes artistas que nós conhecemos, já está. A verdade é que vamos lá, não é todos os dias que aparece o Nicolau Brainer, não é todos os dias que aparece o Hermano José, tal como também não todos os dias que aparece, por exemplo, um Miguel Araújo ou uma Ana Moura. Não é todos os dias, por muitos fadistas que haja, não é? A verdade é que claro, nós agora achamos que, ah, mas Ana Moura, por exemplo, não é? Já que vai comparando a Ana Moura à Amália Rodrigues, ou a Marisa à Amália Rodrigues, são artistas diferentes que nasceram numa época diferente e que, como é lógico, o seu trajeto tem que ser diferente. Nunca pode ser comparado àqueles que já passaram por cá. Porque, por exemplo, hoje em dia, ir à Alemanha, à Itália e depois, sei lá, ao Reino Unido no mesmo dia, é fácil. Antes era impossível. Não havia tempo. Não havia como ir nestes três países. Ou melhor, éramos muito mais difícil, não é? Porque nos anos 50, que era o auge da Amália Rodrigues, anos 50, 60, não é? E o mesmo acontece, por exemplo, agora, por exemplo, com o... dou-vos aqui um outro exemplo. Com o... por exemplo, com o... está-me a faltar agora a expressão. A televisão, basicamente. Nós não olhamos para a televisão como olhávamos antes. Nós, quer dizer, as pessoas de modo geral. Aqui na altura a televisão discutia apenas com a rádio. Hoje discute com a internet, que por sua vez engloba rádio e televisão. Engloba jornais, engloba vídeos, engloba podcasts, engloba tanta coisa que é impossível olharmos para a televisão da mesma forma como olhávamos há 30 ou 40 anos atrás. Eu próprio nasci numa geração em que não havia internet e, portanto, as coisas eram de uma forma totalmente diferente. Como é que eu posso dizer? Eu lembro-me perfeitamente de que eu passava horas a ver canais de telediscos, por exemplo, de que não perdia um episódio das novelas e que assim que começava uma, eu ficava a vê-la, eu acompanhava, não é? Hoje em dia eu não faço mais isso. É raro fazer isso. Houve muito tempo que eu não assisti algumas novelas. Por acaso, depois comecei a assistir esta, ao Coração de Ouro. Mas, por exemplo, A Única Mulher já não me prende. A novela que vem a seguir da SIC também não me cativa. Ando agora mais pelos programas da RTP porque, enfim, estou mais numa fase cultural. Mas a verdade é que não é que, atenção, não é que estas novelas sejam falta de cultura, não é isso. O que eu quero dizer é que, por exemplo, quando nós vimos o DOC 3 na RTP3, ou os comentários que dão na parte da manhã da RTP2, ou as recordações que dão na RTP Memória. Bom, a verdade é que nós temos sempre esta... Não é? Temos sempre esta magia, e eu, pelo menos, tenho muito isto em conta. Eu aprecio imenso o que já se fez na televisão, na rádio, e também daí a nossa lógica de não é momento. É a lógica de trazer um pouco aquilo que já se fez na rádio, enfim, de um modo geral, não é? Mas enfim, bom, vamos a mais música. Mas antes temos mais um acordo ortográfico, mais uma mudança no acordo ortográfico. Vamos trazer, depois desta mudança do acordo ortográfico, os Zona 5 com Levanta o Vestido e a Tanisha com Zumba na Caraca. Nem mais, porque depois do momento mais sério tem que vir inevitavelmente um momento mais alegre, mais bem disposto, porque eu quero que vocês tenham um bom dia, não é um dia triste, não é? Também não é, também não é o chamado dia de PowerPoint. Vocês sabem o que é o dia de PowerPoint? O dia de PowerPoint é um dia positivo. Acordo ortográfico, mais uma vez hoje, mais dedicado aos brasileiros. Para quem diz que vamos escrever como eles, vamos lá comprovar de que não é tanto assim. Já está em vigor o novo acordo ortográfico. Com a reforma, não se usa mais o acento dos ditongos abertos ei e oi das palavras paroxítonas, aquelas que têm acento tônico na penúltima sílaba. Como, por exemplo, em alcaloide, alcateia, androide, apoia, do verbo apoiar, e joia. Mas atenção, esta regra é válida somente para palavras paroxítonas. Lembre-se, o acordo muda somente a grafia das palavras. Restringe-se, portanto, à língua escrita e não modifica a língua falada. Rádio Câmara, a rádio da cidadania. Já está em vigor o novo acordo. O diabo da caneca, toda a noite que trapunda. Olha zumba na caneca, olha na caneca zumba. O diabo da caneca, toda a noite que trapunda. A uva que tem grainha, oh, yeah, oi, é fruto de bom sabor, oh, yeah, oi. São como os beijos que levo, oh, yeah, oi, da boca do meu amor. Olha zumba na caneca, olha na caneca zumba. O diabo da caneca toda a noite que trapunda. Olha zumba na caneca, olha na caneca zumba. O diabo da caneca toda a noite que trapunda. Berram bombos e foguetes, oh, yeah, yeah. Lá na quinta do hotel, oh, yeah, yeah. Mata-se o porco em dezembro, oh, yeah, yeah. Olha zumba na caneca, olha na caneca zumba. O diabo da caneca toda a noite que trapumba. Olha zumba na caneca, olha na caneca zumba. O diabo da caneca toda a noite que trapumba. Viva a festa da diabo, oh, yeah, oi. Vivam todos quantos estão, oh, yeah, oi. E viva o nosso adegueiro, oh, yeah, oi. Com uma caneca na mão. Olha na caneca zumba, o diabo da caneca toda a noite que trapumba. Olha zumba na caneca, olha na caneca zumba, o diabo da caneca toda a noite que trapumba. Pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, olha zumba na caneca. Olha na caneca zumba, o diabo da caneca toda a noite que trapumba. Olha zumba na caneca, olha na caneca zumba, o diabo da caneca toda a noite que trapumba. Olha zumba na caneca, olha na caneca zumba, o diabo da caneca toda a noite que trapumba. Olha zumba na caneca, olha Johnny Walker é o meu cupido favorito. E o meu amor é grande, dá inveja à felicidade. Se eu te visse a nascer, eu casava contigo já na maternidade. De bala levanto o capão, o teu mecânico é bom. Se teu motor em V vai ver uma coisa que ninguém te mostrou. Não mudo por mais que tens. Não digas que eu sou um cão, porque eu sou um cachorro quente. Todos a olhar, por favor, mete no chão a garrafa e toca lá. Está calor, levanta só o vestido, quero ver qual é a cor. Não faz isso, baby, comigo, não tens roupa interior. Eu vi, ninguém me contou. Eu vi, ninguém me contou. E quando ela está para baixar, toda sexy com pudor. Nem que tivesse de vestido de noiva, só queremos ver a cor. Isso não é um cabaré, mas a tua roupa interior até um cego paga pra ver. Ei, santa, eu sou um professor malandro, então deixa-me dar aulas de amor a esse teu Espírito Santo. Baby, não me leves a mão, não te quero ver mal, levanta o teu vestido. Eu serei o minotauro no teu labirinto. Não é falta de respeito, estou-te a valorizar. O limite não é o céu, só quem me que chega lá. Ai, ai, ai, ai, levanta o vestido. A sugestão, a música dos Zona 5. Isto seria um bocadinho ao contrário, como devem ter reparado. Mas o mais ou se calhar não repararam, e eu acabei de vos dizer que sim. Mas enfim, bom, ouvintes, agora vamos à terceira parte, à segunda parte, aliás, da rubrica Guia dos Astros. Vamos ter nesta edição, portanto, a... A segunda parte que vai-te trazer os segundos quatro signos. E eu só sei que começa, e se calhar nem isso sei, que começa por Leão. Parece que é Leão, Virgem, Libra, que é balança, não é? E Escorpião. Eu acho que é isto. Ora, vamos lá ver. Agora então a segunda parte aqui dos astros. Bom dia. As previsões astrológicas estão no... Bem de volta, né? Você de Leão. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Leoninos, de volta. O período é maravilhoso, viu? Todas as finanças tendem a melhorar. Palavras promovendo resultados positivos. Movimente sua agenda, amplie seu negócio e aprofunde seus contatos. Invista em você. Dica pra hoje: atração por uma pessoa amiga irá lhe revelar coisas novas. Mas tenha cuidado, viu? Cor pra hoje violeta. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virginianos, precisa de um empurrãozinho pra resolver aquele assunto? Volte os seus olhos para o céu. Não está vendo nada para você, é? Talvez suas antenas não estejam bem sintonizadas. Você deve usar toda a força que existe dentro de você. Vá em frente. Dica para hoje. Na vida 2, a paixão estará mais acentuada do que nunca, tá? Libere a criatividade. Se for preciso, chame os bombeiros. Cor para hoje, marrom. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Librianos, alegria e animação, Libriano. Ah, o momento é favorável para você tentar enriquecer a sua vida sob vários aspectos. Amplie o seu círculo de amizades, faça cursos de aperfeiçoamento, frequente lugares novos, dê uma... Chega pra lá, né, na rotina e seja muito, muito hiper feliz. Dica pra hoje: o amor está favorecido, está lhe chamando, viu? Sua cor para hoje, cor verde. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, sem essa de perder o pique, acredite em seus sonhos. Você deve começar logo aquele seu projeto, viu? Dê vazão a toda a sua criatividade. Não deixe que as preocupações do dia a dia diminuírem seu entusiasmo ou roubarem o seu brilho, tá bom? Dica pra hoje: em você, razão e sensibilidade se equilibram em justa medida. Tudo vai bem a dois, tá? Cor para hoje é o vinho. Bem, gente, olha, daqui a pouquinho de volta, Guia dos Astros, viu? Trazendo mais dicas pra vocês. Então segura a onda aí, ó. Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, a gente volta já. Guia dos Astros com Jane de Paula. Pois é, ouvintes. E temos então aqui uma música, mais duas músicas para vocês. E são elas Prismas, na voz ou na música, na sonoridade dos Peixe Avião. E logo depois do álbum Por Este Andar Ainda Morro em Lisboa, música dos Ovelha Negra, Na Noite do Sétimo Dia. É a diversidade da música portuguesa aqui no nosso programa Bom Dia Antena Web. Já agora, sabe por que motivo é que ontem não houve Lusitânia e porque é que hoje também não deverá haver? Eu vou explicar-lhe daqui a pouco. Para já, os Peixe Avião. Vamos ouvi-los. Thank you. as mãos vazias e penso como ainda foi há dias. Me ofereceste tudo o que tinha. De volta, ouvintes, depois de alguns problemas técnicos, nós já cá estamos. Espero que não haja problema de maior e que possamos continuar então a trazer a nossa emissão aqui do programa Bom Dia Antena Web, nesta que é a edição para edição número 2 do Bom Dia Antena Web, aqui na Rádio Antena Web, para segunda, terça-feira, aliás, dia 15 de março de 2016. Agora vamos ter algo que eu acho que é importante, que é o nosso resumo de imprensa com as principais notícias que fazem mover Portugal e o mundo. De volta, ouvintes, depois deste nosso indicativo, não é? Que, enfim, é o que eu digo, os tais problemas técnicos ainda em fase de resolução, mas que não estão para já a interferir aqui na nossa emissão. Bom, pelo menos é aquilo que eu acho, aquilo que tenho percebido. Vamos então ao nosso resumo de imprensa. Correio da Manhã. Sismo de magnitude 5.6 no mar de Alboran, entre Marrocos e Espanha. A exposição O Som da Criação em Lisboa presta homenagem a David Bowie. Pesca ilegal de atum custa ao Pacífico 660 milhões por ano. É um relatório. Polícia do Texas mata adolescente suspeito de roubar veículo. Sono insuficiente e desregrado aumenta risco de doenças cardiovasculares, dizem especialistas. Doenças provocadas pelo ambiente causaram 12 milhões de mortos em 2012. São dados da Organização Mundial de Saúde. Estados Unidos da América. Polícia investiga eventual incitamento à violência por parte de Trump. Capa do Público. Adeus, Paulo. Vai e não voltes. É referente, imagino eu, a Paulo Portas. Cuidado com os puros. Murray confirmou que já não há estreias fáceis. Rui Vitória destaca triunfo seguro e bem conseguido. Donald Trump pode subir parada com vitória na Flórida. O efeito Rafa Benítez também não parou o Leicester, que acrescentou e ganhou ontem por 1-0 ao Newcastle. Diário de Notícias. Esquerda quer menos alunos por turma para reduzir indisciplina. Aprovada a proposta do PAN para deduzir IVA nas despesas veterinárias em IRS. Costa satisfeito com a alteração do sentido de voto do PSD. IVA dos copos menstruais desce para 6%. Capulo Santos lamenta adiamento sobre a decisão de financiamento. BE solidário com manifestações de suinicultores. Bloco Central só disponível para redução, para revisão alargada da Constituição. Jornal de Notícias. Assembleia do Geral do Futebol Clube do Porto acaba quente com ameaças. Acaba com ameaças a jornalistas. Adolescente ganha 224 mil euros em corrida de drones. Ribeira de Gaia sem trânsito ao fim de semana. Estados Unidos da América confirmam morte de líder militar do Estado Islâmico. Coreia do Norte volta a testar ogiva nuclear. Homem morre esmagado em aterro. E Alberto Bueno, operado ao joelho esquerdo. Alberto Bueno, para quem não sabe, é jogador do Futebol Clube do Porto. Jornal Diário Económico. Há um enorme clima de incerteza no Brasil que resulta em estagnação. Corrupção, mercados e política marcam crises nas economias lusófonas. Parlamento congela valores máximo e mínimo das propinas. Angola e Brasil tiraram mais de 1 mil milhões às exportações de 2015. Tribunal de Contas, Par Pública e CMVM aguardam nomeações. Próximo líder enfrenta desafios duros. Paulo Macedo lidera opções para chefia da Caixa Geral de Depósitos. Jornal de Negócios. Fator de eletricidade aumenta. Aliás, peço desculpa, vai incluir data para comunicar leituras. Dallara, reforma financeira na Europa foi demasiado longe. É só mais uma das vozes que diz isto. Trump, Brexit ou Merkel? Qual é o maior risco geopolítico? O que representam os bancos centrais para os mercados em 2016? Petróleo desvaloriza com meta de produção do Irão. 5 formas que os republicanos têm para travar Trump. E Portugal foi o país da União Europeia onde o número de horas trabalhadas mais subiu. Jornal Hoje. Putin ordena a retirada dos russos em território sírio. Aliás, para ser mais correto, ordena a retirada das tropas russas do território sírio. BCE, ou seja, Banco Central Europeu, garante que o sistema bancário está mais resistente. PANV aprovada. Proposta de dedução em IRS de despesas veterinárias. Lula da Silva admite que o Instituto Lula tenha pedido doações. CFO olha o futuro das empresas com otimismo. Insolvência ou penhora atinge 549 farmácias em Portugal. E Madeira recebe quarta semana cultural da Rússia. Agora o jornal destaque. Irão assegura que testes de mísseis não violam acordo sobre nuclear. Fatura de eletricidade vai ter que indicar data para comunicar. Vai ter que indicar data para comunicar a contagem. Sismo de magnitude 5.6 no mar de Alboran entre Marrocos e Espanha. Recordo eu que já nesta semana passada tínhamos assistido a um sismo de 4.5 em Melilla. Pesca ilegal de atum custa ao Pacífico 660 milhões de euros por ano. E são estes os destaques. Jornal A Bola, aliás, Jornal Record, peço desculpa. Golos é com eles. Imaginem que seja uma referência a Jonas e Mitroglou, que marcaram ontem 3 dos 4 golos do Sport do Benfica. Argentina. Bueno, este Sporting demitido após noitada. Saída imediata de Theo só por 3,4 milhões de euros. Nelson Cruz, todos os meus colegas são uma grande família. Goleador não perde apetite. Nelson Oliveira volta ao Seixal para recuperar da lesão. E este ano, acrescento eu, já não deve jogar mais, visto que a paragem deverá ser por 6 semanas. Último a jogar, continua líder. Agora o Jornal do Jogo. Assembleia geral concorrida e com muitas perguntas, isto do Futebol Clube do Porto. Foi a máfia a expulsar Pantani. Marchisio desfalca Juventus. Às vezes penso que podia ter vindo antes, uma situação curiosa, embora aqui não indique de quem seja. Varzim é alvo de nova penhora. Não admito que ponham em causa os meus jogadores. Por fim, a bela realidade do Leicester teve um golo de sonho. E foi com essa vitória que o Leicester ganhou 1-0 fora ao Newcastle. E ouvintes, vamos seguindo com mais música. Agora vamos seguindo com música dos... vamos seguir com música assim mais Eurodance, é verdade. Vamos seguir com uma musiquinha mais Eurodance e que eu espero que possam apreciar pela positiva, não é? Que possam gostar dela, não é? Que vá, portanto, de encontro ao vosso gosto e que também possam agora descansar um bocadinho mais depois desta comunicação toda, não é? Que basicamente foi assim um bocadinho mais agitado hoje, não é? Portanto, que possam aqui agora ter um bocadinho mais de descanso. Vamos chegar com os Eclipse. Let the Rhythm Move You. Logo depois, tempo para ouvir My Life de Yena. Ainda ficamos também com música dos A1, The First to Believe, e por fim uma grande música também dos Millennials, chama-se Ninguém Está Imune. Música lindíssima esta também, que eu vou partilhar aqui convosco. Há muito tempo que ela não passava aqui na Rádio Antenueva, por força das circunstâncias nunca passou, não é? Mas no grupo Antenueva há muito tempo que esta música não era ouvida. Para já então, tempo de ficarmos com Let the Rhythm to Move You. E é então o tema dos Eclipse. Até já, ouvintes! Ha ha ha!

pra devalua. Believe in me, baby. Be the first to believe. Capricórnio, Aquário e Peixes, guia dos astros, né? Você de Escorpião. Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Sem essa de perder o pique, acredite em seus sonhos. Você deve começar logo aquele seu projeto. Dê vazão a toda a sua criatividade. Não deixe que as preocupações do dia a dia diminuírem aí o seu estímulo, né? Ou roubarem o seu brilho. Dica pra hoje: em você, razão e sensibilidade se equilibram em justa medida. Tudo vai muito bem a dois. Cor para hoje, a cor do brinde. Vinho, né? Então venha. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. As águas se abrindo para você, seus planos indo de vento em polpa. O melhor sempre vem a acontecer quando se está firme, sem perder a flexibilidade e conectando, claro, com seu propósito. Use sua energia transformadora a seu favor. Dica para hoje: continue acreditando e apostando na sua relação. Viva mais sua paixão sem medo. Cor para hoje, roxo. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Um dia como hoje em que as relações estão acaloradas, né? E as oportunidades piscam, letreiros luminosos e bom, claro, que é hora de aproveitar então. Astral alegre e ofensivo, prazer é a coisa que a gente mais quer sentir, né não? Então aproveite, dica pra hoje. No amor, seu coração poderá bater mais forte por alguém que acaba de conhecer. Cor para hoje, azul. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Olá, piscianos! A sua carreira pode dar um grande salto em frente. O apoio de que precisa estar garantido. Seu dia aponta um quadro mais vantajoso, com novos ganhos e possibilidade de mudanças positivas na rotina de trabalho. Dica para hoje, o amor a compensará, tá bom? Evite agir de forma precipitada e não fale demais sobre os seus anseios. Cor pra hoje, o vermelho. Bem, gente, Guia dos Astros volta agora só amanhã, né? Mas eu quero você ligado, tá bom? Aqui nessa manhã mais gostosa. Então, beijo pra todo mundo e até lá. Guia dos Astros com Jane de Paula. Pois é, ouvintes. Vocês ouviram aqui o... Como é que ele chama? O Luiz Henrique Polícia, não é? Com o seu cafezinho. Pois é, o Luiz Henrique Polícia. Eu também tenho o meu. Por isso, aliás... Por isso é que a Guia dos Artes saiu um bocadinho antes do tempo. Mas pronto, nada grave. Era exatamente a Guia dos Artes que eu ia lançar aqui. Agora vou só lançar as músicas, porque Guia dos Astros, enfim, já está lançado, né? Já se lançou ela própria. Pronto, e amanhã, e como disse a Jana de Paula, agora só amanhã. Só amanhã, quarta-feira, dia 16 de março de 2016. Ouvintes, vamos a mais música? Vamos lá, dois fadinhos, começando com a fadista Teresa Silva Carvalho. Ela aqui, fadista e não só, ela canta, cantava vários géneros de música. Aqui traz-nos Verdes São os Campos. Logo depois, vamos ficar com Matilde Larguinho e o tema O Poeta. 910106983, número Rede Vodafone, portanto Rede Móvel. Isto está fora de Portugal. Tem que marcar previamente o indicativo 00351, que é o código do país. E vamos então ficar com... Com estes dois temas, aliás, estes dois fadinhos. Esta segunda hora já sabem que será mais calma. No terceiro tempo teremos... aliás, mais calma, mais ou menos, né? Aquela que está a ser um bocadinho mais agitada. Vamos ter lá para a terceira parte, ainda vamos ter também... na terceira hora, não é? Vamos ter ainda também, por exemplo, só por exemplo... o ecrã digital, as soluções práticas, enfim... Vamos ter vários motivos de interesse até ao final desta edição, que hoje vai acabar por volta das 13h40. Ouvinte, é mesmo muito bom estar consigo, é mesmo gratificante poder estar na sua presença. Agradecer a todos aqueles que nos vão, que vão participando e que vão sintonizando a Rádio Antena Web em radio.antenaweb.info. Vamos à música. Ficamos com Teresa Silva de Carvalho, Verdes São os Campos. Antes, uma mensagem da Antena Web. Ver, ouvir, falar, tocar, cheirar, sentir. A Antena Web é contra a discriminação. Seja contra ela, por nós. Verdes são os campos da cor do limão, assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com verdura bela, ovelhas que nela vosso pasto tendes, de ervas vos mantendes que traz o verão, e eu das lembranças do meu coração. Isso que comeis não são ervas, não, são graças dos olhos do meu coração. De ervas vos mantendes que traz o verão.

de volta ouvintes, depois deste tema de Matilde Larguinho. A música chama-se... Chama-se... Olha, fui... Ah, o poeta. Já agora, a propósito do poeta, vamos tê-lo mais para a frente, mais uma edição da rubrica Poetas, com o Luís Gaspar. Hoje não será sobre uma pessoa, enfim, será sobre outro poeta. Mas, enfim, logo veremos. Para já, tempo de ouvirmos nesta edição alguém que eu guardo com grande nostalgia. É, eu gosto desta música, acho que é uma balada lindíssima. Aliás, nós agora vamos chegar com uma sequência até um bocado estranha, vamos chamar assim, não é? Porque é uma sequência de música russa, pelo menos as duas primeiras são russas. E vamos lá, são duas músicas assim mais... mais nostálgicas, mais... falta-me o nome... mais lentas, são duas baladas, não é? E são duas músicas que... talvez vá sensibilizar algum de vocês, não sei, porque são músicas muito fortes em termos de sonoridade. Neste caso, a primeira música é da cantora Yulia Savisheva e chama-se nem mais nem menos que Prostiza Lyubov. E depois vamos ficar com a música de Tatiana Milanova, chama-se Nie Plach. É verdade. Ainda para ouvir também esta edição, música da cantora Britney Spears, I Was Born to Make You Happy. Grande música esta. Saudades desta cantora. E depois vamos ficar com os Westlife, If I Let You Go, a fechar esta sequência aqui na nossa, no nosso Bom Dia Antena Web, que agora enfim já é boa tarde, não é? Porque já passamos o meio-dia, ainda não há muito tempo, mas já há 15 minutos, o que é alguma coisa, portanto já é inequivocamente boa tarde. Mas pronto, nós cá estamos. Ouvintes, vamos à música, então voltamos daqui a pouco. Espero que possam apreciar então positivamente a nossa sequência musical. Eu pelo menos escolhia com todo gosto a pensar em si. Espero que os meus pensamentos vão de encontro à realidade. Então, Yulia Savisheva com Prosti Zalubov. Плачь. где же раньше я была, как поздно встретила тебя, но в этот миг я знаю, что теперь твоя, и только крик сдержу я завтра, а сейчас побудь со мной в последний раз, в последний раз. Пойми, теперь не думать не смогу я о тебе. Сама не знаю, как позволила себе, чтоб ты любовь мою забрал в тот час, когда тебя увидела и прошептала да. Но ты пойми, пойми меня, ведь знаешь, как люблю тебя, люблю тебя. Так знай, тебя везде я отыщу, где б не был ты. Я испишу тебе стихами все листы. И если встречу я тебя среди толпы, с моей тропы я украду тебя от всех, ты будешь мой тогда навек, ты мой навек. Я просто любила. Оставлю для тепла след над крышей. Сегодня я ушла, а ты не слышал. Ты сердце мое, прости за I Depois deste tema, agora sim, os ouvintes devem ter percebido que houve aqui umas trocas e baldocas, não foi? Mas isto foi consciente, foi. É porque não sei o que se passou por aqui, algumas das músicas não estavam a reproduzir aqui convenientemente, e então lá tivemos nós que dar aqui a volta ao texto. Aconteceu com a Yuri, a Savicheva, a Prostiza, a Lyubov, e por isso se o primeiro Tatiana Milanova, e depois aconteceu com a Britney Spears. E o primeiro, os Westlife. Então, por esta ordem, para que não fique aqui uma confusão de tanto tamanho, ora ficamos com Tatiana Milanova, Nhi Plats, Yulia Savicheva com Prostiza Lyubov, Westlife e Falha to Go, e Britney Spears com Born to Make You Happy. E pronto, vamos seguindo com mais temas nesta edição. Vamos recordar aqui The Lounge do DJ Gene, não é? Exatamente, DJ Gene com The Lounge. Vamos depois dançar ainda também ao som dos Venga Boys, We're Going to Ibiza. Vamos também ficar com música dos City to City, A Long Road, já uma música mais calma. E vamos também ficar com um outro tema que eu também gosto bastante e que se chama Strange Foreign Beauty, e é de Michael Learns to Rock. Depois vamos ter a cana digital, vamos ter soluções práticas, enfim, e também o estado do tempo. Enfim, há motivos sempre para ficar connosco até por volta das 13 horas mais 40 minutos. Para já, The Lounge. Get ready for lunch. Sky. I look up at the sky. cabeça. Antena Web. Paved with miles of the unknown. Whatever seems to be your destination, take life the way it comes. Take life the way it is. Horizon in the distance, so close and yet so far away. You shouldn't be surprised when on arrival the dream has flown away. And fear's not here to stay. The road ahead never gives away a promise. The road ahead is a highway or a dead end street. A dead end street. Drops on your windscreen, they fall from heaven or from hell. You drive into the light or into darkness, uncertainty as your guide. The road ahead will never give away a promise. Oh, the road ahead is a highway or a dead end street. Whoa, the road ahead never answers any questions, and nothing. Destination, take life the way it comes. Take life the way it is. You. música de Michael Anstrock chama-se Strange Foreign Beauty. Terça-feira, dia 15 de março de 2016. É com muito gosto consigo aqui na Rádio Antenweb, em radio.antenweb.info. Eu disse ponto info, que o sistema cortou por acidente, cortou aqui o O do info. Radio.antenweb.info. Pois é. E vamos seguindo nesta edição do nosso... Os cãezinhos hoje estão muito calmos, sim senhora. Muito, muito obrigado, caninos. Deve ser porque já viram... Ah! Olha, eu acho que é por isso. Oh, Inês Ferro, se elas estiverem a ouvir-me... Oh, Inês, eu acho que isto é mesmo propostas do PAN. O PAN aprovou as propostas e eles ficaram mais caladinhos. Já estamos a preparar a próxima edição do Ponto de Ordem, aqui na Rádio Antena Web. Pois é, pois é. Bom, ouvintes, vamos seguindo agora com a rubrica Ecrã Digital. Já entramos há algum tempo na terceira hora do nosso programa Bom Dia Antena Web, que já é boa tarde, mas enfim, bom dia. Daqui a pouco tenho também para lhe contar, aliás, conto-lhe já, que daqui a pouco, às 3 e tal da tarde, vou estar consigo para mais um Rádio Alegria. Vai ser ao vivo! E a cores? A cores não, mas vai ser ao vivo. Bom, é a Cara Digital, agora rubrica, que como já sabem é produzida pela Alternativa Rádio. Vamos lá! Ecrã Digital. Aqui na sua rádio, de forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhares e milhões de humanos. Ecrã Digital. Aqui na sua rádio, perto de si. IBM vai investir 3 mil milhões na Internet das Coisas. A IBM está a criar uma nova divisão dedicada à Internet das Coisas e vai investir nesta área 3 mil milhões de dólares. O investimento será concretizado ao longo dos próximos 4 anos e servirá para desenvolver uma plataforma cloud aberta que terá como principal missão ajudar os clientes e parceiros a integrarem dados e informação em tempo real, explica a empresa. Para detalhar a importância de um investimento deste tipo, a IBM explica que atualmente só 10% dos dados gerados a partir de dispositivos como os smartphones, tablets ou veículos conectados são analisados e monitorizados. Acrescenta que 60% dessa informação começa a perder valor em milissegundos após o seu surgimento. A Big Blue quer ajudar a explorar este domínio de forma mais aprofundada e essa estratégia assenta num conjunto de soluções que está a lançar e que vão permitir ter uma oferta completa para esta área. Entretanto, a empresa divulgou algumas das parcerias que já estabeleceu nesta área com novos clientes. A Weather Co. é uma das companhias citadas pelo fabricante. A empresa vai passar os seus serviços de previsão meteorológica para a cloud da IBM. Aí vai tirar partido das ferramentas analíticas da empresa e dar mais serviços aos clientes que ganham novos instrumentos para explorar a informação apurada pelos sistemas. A IBM destaca ainda outros clientes nesta área, como a fabricante alemã de pneus Continental AG ou a fabricante da Pratt & Whitson. Em ambos os casos, as tecnologias da IBM estão a ser usadas para melhor capacidade de acesso e análise dos dados nos seus processos. A estratégia agora apresentada pela IBM revela semelhanças com o plano divulgado pela BlackBerry há um ano, quando a empresa detalhou planos para oferecer soluções completas end-to-end para este mercado da Internet das Coisas. Ecrã Digital. Aqui na sua rádio, de forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhares e milhões de humanos. Ecrã Digital. Aqui na sua rádio, perto de si. Alternativa Rádio. Estamos no ar. Produção de programas de rádio. Produzimos conteúdos para rádios e programas sobre as mais diversas temáticas de interesse e atualidade para as rádios dos nossos dias. Estamos em www.alternativa-radio.weebly.com ou podem contactar connosco através do mail ar.alternativa.radio@gmail.com. Alternativa Rádio,

tiszta megmarad. S az idő mi elszalad, most úgy hiányzik nekem, s feléd nyújtom kezem, de sajnos el nem ér. Csak a képzeletem, olyan jó esik mindig a szívemnek, újra elmozi rólad is rólam, mint annak idején. Olyan jó esik mindig a szívemnek, újra sírálni azon az utcán, ahol vártalak én. Ugye nem baj, ha néha még felhívlak, vagy ha küldök egy szál virágot. Igaz, régóta mással élsz, s rólam biztos nem mesélsz. Futnak a hónapok, éve, de nekem most is annyit ér. Te vagy az, ki emlékemben megmarad, oly tisztán megmarad, s az idő mi elszalad, most úgy hiányzik nekem, és feléd nyújtom kezem, de sajnos el nem ér. Csak a képzeletem, olyan jó esik mindig a szívemnek, annak idején. Olyan jól esik mindig a szívemnek, újra sétálni azon az utcán, ahol vártalak én. Ugye nem baj, ha néha még felhívlak, vagy ha küldök egy szál virágot. Igaz, régóta mással élsz, s rólam biztos nem mesélsz. Futnak a hónapok, évek, de nekem most is annyit érsz, mint rég. Újra álmodni rólam is rólam, mint annak idején. Olyan jól esik mindig a szívemnek, újra sétálni azon az utcán. De volta, ouvintes, depois destes quatro temas, destes dois temas, aliás, o último dos quais dos Express Olian Yolisik, foi também então que ouvimos nesta edição do nosso programa. Vamos agora dedicar-nos ao estado do tempo com os principais distritos aqui a serem destacados, as principais cidades aqui a serem destacadas no nosso programa com as respectivas temperaturas. Vamos lá então ao estado do tempo. Pois muito bem, agora vamos então ao nosso tempo, não é? Ao nosso boletim meteorológico com, como já disse, as principais notícias que fazem mover Portugal e o mundo, neste caso é mais Portugal. Vamos lá, nosso último trilógico, que vai começar, como sempre, pela cidade de Aveiro. Nós não distinguimos o mapa, vamos pela ordem alfabética. Aveiro, que hoje está com céu um bocadinho mais nublado, mínimas de 10, máximas de 15, com vento moderado. Cidade de Beja também, com períodos de chuva fraca, 7 graus de mínima, 15 graus de máxima. De dizer já agora que, de modo geral, a temperatura mínima nacional desceu, e a máxima também. Bragança, com 0 graus de mínima, e 14 de máxima. Olha, aqui, por exemplo, a mínima subiu. Ontem era de menos 2. Céu com períodos de muito nublado, mas de modo geral, pouco nublado. Vento fraco. Braga, com 3 graus de mínima, 16 de máxima, períodos de chuva fraca, vento fraco também. Castelo Branco, na mesma situação, 6 graus de mínima, 15 graus de máxima. Coimbra, igualmente na mesma situação, com 9 graus de mínima e 14 graus de máxima. Aqui o vento é, todavia, um pouco mais forte, vento fraco a moderado na cidade de Coimbra. Évora, com 6 graus de mínima, 14 de máxima, está tal e qual como Coimbra. Já Faro, tem céu muito nublado durante todo o tempo, com mínimas de 8, máximas de 17 graus. Funchal, a cidade da Madeira, capital da Madeira, com mínimas de 18, máximas de 22, períodos de chuva fraca com vento fraco. Cidade da Guarda, com 3 graus de mínima e 11 de máxima, vento fraco. Leiria, com 7 graus de mínima e 17 de máxima. Lisboa, com 10 de mínima e 16 de máxima. Aqui vento fraco moderado e também chuva fraca. Cidade do Porto, com mínimas de 8 graus, máximas de 14. Vai chover pouco por aqui, com vento moderado. Aqui em Vila Nova de Gaia está fraquinho, fraquinho. Porto Alegre, com 6 graus de mínima, 12 graus de máxima, com vento moderado. Porto Santo, mínimas de 16, máximas de 20, vento moderado também aqui. Cidade de Santarém, com mínimas de 8 graus, máximas de 17. Já Setúbal, com mínimas de 7, máximas de 17. Por fim, as três últimas cidades. Viana do Castelo, com 6 graus de mínima e 14 de máxima. Também a cidade de Viseu, com 4 graus de mínima e 13 de máxima. Vila Real, com 3 graus de mínima e 14 de máxima. A maior amplitude térmica pertence, sem surpresa, digo eu, à cidade de Braga. Se bem que Viana do Castelo também anda assim um bocadinho, não é? Quantos graus é que são em Viana do Castelo? São 11, não é? Não, são... Em Viana do Castelo são muito menos. Olha que engraçado. Braga, 3,16, não é? Braga, 3,16, não é? Ou agora ouvi mal aqui, já agora... Exatamente, Braga com mínimas de 3, máximas de 16, e Viana, ou seja, com uma amplitude térmica de 13 graus, a maior a nível nacional, e depois temos Viana do Castelo ali no meu lado, com uma amplitude térmica de 8 graus, ou seja, 3 graus a mais, 2 graus a menos, a menor amplitude térmica, claro, excluindo as de sempre, não é? Que são as Ilhas da Madeira, não é? E, portanto, Porto Santo e Funchal, ambas têm então apenas e só 4 graus de amplitude térmica, mas em termos continentais é sem dúvida a cidade de Aveiro. Entretanto, uma nota que eu deixo aqui: não temos aqui à nossa disposição, e é pena, mas, e é grave aliás, mas não temos à nossa disposição as temperaturas para nenhuma cidade açoriana. Pelo menos eu não tenho vislumbrado isso, e eu já era para referir isto ontem, mas passou-me, mas hoje não me escapa. Não sei porquê, mas não temos aqui nenhuma... Aliás, agora já sim, agora... peço desculpa, agora já cá temos. Então ainda bem que eu falei, porque agora sim já cá temos. 14 graus de mínimo para Santa Cruz, 18 graus de máxima. Depois a cidade da Horta, com 14 graus de mínima e 18 de máxima também. E Angra do Heroísmo, com 13 de mínima, 17 de máxima. Ponta Delgada, com 14 graus de mínima e 18 graus de máxima. Todas estas cidades têm então como eu dizia, vento muito forte e chuva, basicamente. Esperamos a partir da próxima semana já contar também com as informações sobre o estado do mar, que são sempre importantes, e que vamos então passar a contar com elas também a partir da próxima semana aqui no programa Bom Dia Antena Lab. Para já, tempo de música. Vamos ficar com o Sub 41 dos Chic e também depois com Céline Dion. A música chama-se A Trouble Night. Assim seguimos nesta edição, que ainda vai ter tempo para, por exemplo, a rubrica Soluções Práticas. Claro, não esquecendo a rubrica Poetas. Para já, Chic com Sub 41. Já se ouve, aliás, de fundo. Vamos lá à música, grande som dos anos 70. Até já! From your sleep. De volta, ouvintes, depois destes quatro temas, o último dos quais de Celine Dion, chama-se A Trouble Night. Eu acho que não disse, pois não. Agora o que eu estou a pensar? Bem, se eu não disse, eu peço imensa desculpa, mas eu estava mesmo na ideia que tinha dito. Por acaso estava mesmo na ideia que tinha dito. Ouvintes, tempo para as soluções práticas e daqui a pouco Amy com More Than This. E também música de Tina Turner, chamada Open Arms. Depois, a rubrica Poetas, mas entretanto eu volto antes dessa rubrica. Para já, as soluções práticas da Alternativa Rádio. Soluções práticas. Encare o seu dia-a-dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções práticas, conselhos úteis, emoções positivas para o seu cotidiano. Uma produção Alternativa Rádio. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui, na sua rádio. Largar a culpa. Culpabilizamos os pais, os filhos, o marido, a mulher, os amigos, o chefe, o colega, o político, o governo. Culpabilizamos os outros à velocidade da luz. Culpabilizamos o casamento, o divórcio, o nascimento, a morte, a doença, a crise. Culpabilizamos os eventos com uma prontidão imediata. Culpabilizamos-nos pela falta de instrução, pela falta de oportunidades, pelo país em que vivemos, pela vergonha que sentimos. Culpabilizamos o eu interior com uma facilidade irrepreensível. A culpa serve para encontrar responsáveis para as nossas insatisfações. O caminho desenrola-se com maior rapidez e leveza, largando culpados. Largar o apego. Adoramos apegar-nos a momentos, a pessoas e a coisas. A nostalgia e a saudade, o tempo que já não volta, o que não aconteceu e deveria ter acontecido, o que aquela pessoa nos disse e ficará para sempre, o gesto que ela fez, a casa, o carro, a conta no banco, o reconhecimento, tudo prisões às quais nos apegamos com uma facilidade magnética.

situation, that message is clear. Whatever life throws at you, your friend is here, right by your side. Ooh. When love brings you home, loud as it's tone, I will be there with my open arms. Hurting Arms. É terça-feira, dia 15 de março de 2016. Ouvintes, já estamos muito perto do final desta emissão, mas ainda temos tempo para a rubrica de Luís Gaspar, e que dá pelo nome de... Exatamente, a rubrica Poetas. E a rubrica Poetas hoje traz-nos o quê? Bom, a rubrica Poetas hoje traz-nos um poema de Ayres Nunes, que figura algures entre 1284 e que escreveu algumas cantigas de amigo também. Aliás, o que nós vamos aqui ouvir é uma cantiga de amor, basicamente. E eu destaco este poema não só porque ele é declamado por alguém que só sabe fazer desta forma, que é o Luís Gaspar, mas também... Basicamente pelo português. No português antigo, que era muito mais próximo do espanhol, mas também tinha as suas palavras novas e que já não existem. Por exemplo, Huelida era bonita, mas não é nem em espanhol nem em português. Huelida é uma palavra que já não existe agora, não é? Mas, ou Frolidas, as froles, não é? Froles, que era flores, né? Flores em espanhol e flores em português, mas era froles antigamente. Vamos ouvir então este poema declamado por Luís Gaspar, chama-se Bailemos, é de Ayres Nunes, declama na rubrica Poetas Luís Gaspar. Bailemos nós já todas três, ai amigas, sob estas avelaneiras floridas. E quem for bonita como nós, bonitas, se amigo amar, sob estas avelaneiras floridas, virá bailar. Bailemos nós já todas três, ai irmãs, sob este ramo destas aveleiras. E quem for louçã como nós, louçãs, se amigo amar, sob este ramo destas aveleiras, virá bailar. Por Deus, ai amigas, enquanto mais não fazemos, sob este ramo florido bailemos. E quem bem parecer como nós parecemos, se amigo amar, sob este ramo, sob o que nós bailemos, virá bailar. E agora temos mais uma música de Pedro Caldeira Cabral. Chama-se Pavana e Galharda de Alexandre. É a guitarra portuguesa que vamos ouvir agora. Música instrumental no nosso Bom Dia Antena Web, já na reta final desta emissão. Thank you. Já cá estamos. Depois desta música, que ainda vai tocando, aliás, como vai podendo aqui ouvir. É ao som dela que eu me vou despedir desta edição do nosso programa, que dá pelo nome de Bom Dia Antena Web. Pedro Caldeira Cabral, aliás, é um nome que pode ouvir passar de vez em quando na Antena Live Portugal, em liveportugal.antenaweb.info. Ouvintes, com muito gosto me despeço de vocês, não porque gosto de me despedir, mas porque gostei de estar convosco nestas 3 horas de emissão. E hoje vamos finalizar por terras... como é que eu posso dizer? Terras dos Balcãs, do leste europeu. Vamos ficar para já com Nisam Prostila, música de Selma Bajrami. Logo depois com Sandra F. e Bekiri. Aliás, Sandra com Eddie Bekiri, música chama-se Sassi. Ouvimos também música de Adriana Svatbazamilion e também a música que eu gosto bastante desta, Caigo Maio, é de Christos Medeniatis, é da Grécia. É com esta música e com a edição de hoje do nosso programa, mas para já vamos iniciar com Selma Bajrami, com Nisam Tu Prostila. Obrigado pela vossa presença. O programa Bom Dia Antena Web volta amanhã às 9 da manhã. E deixo-lhe então um forte abraço. Agradeço-lhe pela sua presença. E amanhã cá nos encontramos. Uma horinha mais cedo, mas a horas aí sim decentes. Nisam Tu Prostila, Selma Bajrami. Até amanhã. Boa tarde, Antena Web. Prostila još nisam vjerujnik, to što s drugom bio si loš, sad s njom ostani. Svako koji jednom zgriješi, odmah postavi. Je ljubav je tvoja koja lako izvjedi. Gorjeli su mi obrazi, dok smo se ljubili. Ne bih ni trepnula, a već smo ljubav vodili. Sa tobom imala sam moć da drugog ne volim, ali da nisam jedina, ne mogu da prebolim. Nisam ti oprostila još, nisam vjerujem. To što moja sjećanja sva druga odnosi, zato naše brišem riječi, palim slike sve. Od ljubavi tvoje sad neko na umire. Gorjeli su mi obrazi, dok smo se ljubili. Ne bih ni trepnula, a već smo ljubav vodili. Sa tobom imala sam moć da drugog ne volim, ali da nisam jedina, ne mogu da prebolim. I zato u ovoj igri tvojoj nema mjesta mojoj, lagao si da voliš me cijelu. Slušam priču tvoju, da našao si bolju, a ja rekla sam zbogom mom bolu. U ovoj igri tvojoj nema mjesta mojoj, lagao si da voliš me cijelu. Slušam priču tvoju, da našao si bolju, a ja rekla sam zbogom mom bolu. Ni trepnula, a već smo ljubav vodili. Sa tobom imala sam nikog ne volim, ali da nisam jedina, ne mogu da prebolim. I zato u ovoj igri tvojoj, nema ni sa mojoj, lagao si da voliš me cijelu. Slušam priču tvoju, da našao si bolju, a ja rekla sam zbog mom bolu. U ovoj igri tvojoj, nema mjesta mojoj, lagao si da voliš me cijelu. Slušam priču tvoju, da našao si bolju, a ja rekla sam zbog mom bolu. Nisam ti oprostila još, nisam, vjeruj mi. Fonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Thank you. smatraj mi u ošte boja do tri Vihajte gorčivo, kak mi stava krije Kratom vi gledam, kak spari do keš Jako vi streljat, kume zapošnji Prvi da nagnavaš orkestra da mi Pijani sme utrano Habibi, I love you so much Sto godini ljubov za dva Sto godini kupom na dva Και άλλαξε τελώς η ζωή Με άλλο τρόπο τη κοιτάζω Σε ένα κόσμο έξω απ' τη λογική Πηγαίνω όταν σ' αγκαλιάζω Τα καλύτερα έρχονται στα ξαφνικά Και στο λέω ειλικρινά Καίγομαι, καίγομαι Έτσι απλά με μια μάτια σου χάνομαι